guardarei com meus irmãos, sem que eu venha sentir medo de os ver na escuridão. Só é amar alguém e esse alguém também me amar, e com amor admirar a beleza de um olhar. Sonho com a paz que a minha volta ainda não vi, com a minha voz quero gritar que a liberdade eu senti. Sonhei, sonharei, pois essa paz sei que terei, e eu sei que vou viver pra realizar do sonho ver. Sonho de vencer ainda não acabou, está comigo quem sempre sonhou. Está aqui para lutar, só vai vencer quem acreditar. Sonho de vencer ainda não acabou, está comigo quem sempre sonhou. Está aqui para lutar, só vai vencer quem acreditar. Vivo a certeza de que tudo vai mudar. Meus irmãos da escuridão, na luz breve vão estar. Através dessa canção, sinto a paz nas minhas veias e a pulsar no coração. Vivo um sentimento em que muitos já não têm, e estão aprisionados, vivendo como refém. Vivo pra lutar e pra lutar aqui estou, e o meu sonho de vencer, esse ainda não acabou. Sonho de vencer ainda não acabou, está comigo quem sempre sonhou. Está aqui para lutar, só vai vencer quem acreditar. Sonho de vencer ainda não acabou, está comigo quem sempre sonhou. Está aqui para lutar, só vai vencer quem acreditar. Tenho hoje a certeza do meu sonho realizar. Cresce a esperança de que a guerra vai cessar. Tenho hoje a conquista de não mais ter que sofrer. O meu sonho realizo e a vida eu vou viver. O sonho de vencer ainda não acabou, está comigo quem sempre sonhou. Está aqui para lutar, só vai vencer.